Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E nessa edição do Projeto X Podcast, voltamos a uma série que eu gosto bastante e falar de um tema que eu queria falar faz tempo. Nossa, falar de um monte de anime merda aqui, uma maravilha, uma delícia esse tema. Aqui é o Seiji, eu só quero falar que a merda é relativa, tá, gente? Aqui é o Dash e não tem problema gostar de coisa ruim. E aqui é o Zyder, e quem disse que é ruim? Pera aí, vamos ver a lista. Vamos ver o que você vai falar, cara. Aqui no Projeto X Podcast, a gente tem uma série de podcasts, né? Que é a série Eu Gosto Dessa Merda. A gente já falou de Eu Gosto Dessa Merda Música, a gente já falou do Eu Gosto Dessa Merda Filme, e agora a gente vai falar do Eu Gosto Dessa Merda Animes. A gente já também tentou fazer um podcast de forma contrária, né? De que todos gostam, menos eu, de anime. Deu uma polêmica. Todo mundo xingou a gente. Foi uma delícia. Assim que é bom. Sinal de que o pessoal tá vendo. É, agora a gente vai falar dos animes que todo mundo fala que é ruim, mas a gente gosta, né? Então vamos ver esse papo. Cara, eu tenho medo da lista do Zyder. Essa é uma lista de qualidade. Mas só pra começar, antes da gente começar a falar desse podcast, só pra definir, como vocês definem um anime merda? Cara, eu defino é quando é aquele anime que você tá assistindo assim, aí de repente você, velho, o que que eu tô fazendo da minha vida? Você não consegue parar, entendeu? Você sabe que tá sendo uma perda de tempo, aquilo não vai te acrescentar nada. Nada, nada. Mas você continua vendo, porque você não consegue que parar de ver. Eu defino assim. É uma parada meio guilty pleasure, assim, sabe? E como que você acha que o povo define anime merda? Aí eu não sei. Sinceramente, eu não sei como é que o resto do pessoal define anime merda. É difícil. Alguns conhecidos meus, eles simplesmente, cara, esse anime é merda, nem vou ver. Quando anime é ruim, ruim mesmo, quer dizer que eu não tô vendo. Quando anime tem alguma coisa boa, mesmo que seja, mesmo que a história seja ruim, sabe? Mas tem, tipo, um ecchi bom, sabe? Eita! Ecchi sempre é bom. Tem alguma loli, né, Zay? Lolis. Apesar que a maioria dos animes de loli são bons. Ai, ai, ai. Olha o nível aí. Cadê a polícia? Mas às vezes tem uma história assim, tem anime que pessoal, o público considera merda, não sei porquê, sendo que é só ok, sabe? Então, eu acho que daí esses tipos de anime nem entra na lista. Porque são animes que são medianos, ok, não são ruins, nem são bons. Então, a minha lista diminuiu bastante, porque eu considero muito anime nesse espectro, e que muita gente tá considerando ruim, porque hoje em dia ou é bom ou é ruim, não existe o meio termo. É verdade. Isso é uma coisa que hoje em dia tem bastante, né? Não existe mais coisa meio termo. Todo mundo fala que é ruim ou bom. Eu não, eu tenho aqueles animes que são meio termo, então eu tirei esses animes da lista. Então, tem vários animes que são esse casual bonzinho assim, nada demais, que eu tirei da lista. Então eu diminui a lista assim. Mas tem outros animes que eu, como falei, às vezes tem, a história é uma bosta, mas tem um zete legal, sabe? Tem uns negócios assim, ou tem um negócio nonsense que é legalzinho, apesar da, né, história ser ruim. Então minha lista tá baseada mais ou menos nisso. É, eu gosto de pensar algumas coisas pra avaliar, mas é tudo questão subjetiva. Se a história é boa, pelo menos. Se a história não for boa, vamos tentar avaliar um outro aspecto. Personagem é bom. Personagem não é bom também? Vamos pensar em outro aspecto. A animação é boa? Se a animação também não é boa? Pera aí, cara. Vamos pensar outra coisa. Ah, tem seiyus que eu gosto. Opa! Só tem seiyu que eu não conheço, ou nunca ouvi falar e achei ruim pra caramba. Ai, meu Deus. E agora? O que dá pra fazer? Ah, sei lá. A música de abertura é legal. Acho que vai acompanhar. Só a música de abertura. Não, bem, não é assim, né? Ah, isso já aconteceu comigo também, de pegar anime pra ver só pela abertura. Cara, essa abertura é tão maneira, velho. Esse anime deve ser mó bom, esse anime. É, isso acontece. Eu já gravei uma playlist só falando desse negócio. É, maravilha. Mas assim, eu gosto de ver por alguns focos, né, de questão de anime merda. Ah, tem sempre aquela questão, assim, ele é muito merda porque eu não me simpatizei com essa história. Mas eu sei que tem outras pessoas que vão se simpatizar. Então, é aquela coisa, merda, mas não é merda. Se você fizer aquela comparação, é mainstream, então é uma merda. E se for o cara mais cult, opa, isso é bom. Mas pro cara que gosta de coisa popular, coisa que é cult, é uma merda. Eu, pra mim, eu falo que o anime é merda, mas não é aquele merda ruim pra caramba, que eu não vejo. É aquele que eu não tô nem aí, realmente. Eu tô aqui, ó, com o meu PC e meu notebook do lado. Eu deixo rodando o anime no notebook e eu fico fazendo minhas coisas no meu PC, meus trabalhos aqui, né? Eu não tô nem prestando atenção no anime, só tá vendo. O que aconteceu na história? Não sei. Só tá rodando, não sei o que aconteceu, mas no final do My Anime List eu vou botar, assistir. Cara, assisti e vou dar uma nota aí. Só pode dizer que eu vi, porque eu vi. Não prestei atenção na história, não prestei atenção no personagem. É uma merda, deve ser uma merda, mas eu não sei. Tem outros que realmente eu tenho que pegar alguma coisa pra me prender, pelo menos. Mesmo que seja muito ruim. Então, se não for pela história, ou se não for pro personagem, vai ser por Seiyu. A última coisa, cara. E olha que eu vejo muito anime por causa de Seiyu. Na boa. Mas é assim, é difícil também. É difícil. Ou por aquela questão nostálgica. No meu passado era legal e eu não revi. E eu sei que é uma merda, mas eu não vou admitir que eu odeio esse anime. Não, eu admito. Eu não gosto de Cavaleiros hoje em dia. Eu admito. Eu não revi. Esse é um anime que eu nunca vou conseguir admitir que eu odeio. Vou falar que é uma merda, mas não que eu odeio. Ele é uma merda. Tipo isso. Eu sou apaixonado com Cavaleiros do Zodíaco. Tá passando na TV, aonde, qualquer lugar que estiver passando, eu sento e assisto, mesmo já tendo visto mais de 1000 vezes e tal. Mas eu admito que não é bom. Os spin-offs são muito bons. A série principal não é bom. Agora, eu admito, assim, ó. Eu admito que esse anime é uma merda. Esse anime que eu gosto. O difícil é você encontrar aquela pessoa que ela não admite que o anime que ele gosta é uma merda. Essa é a dificuldade, até pra ter pessoas nessa gravação. Ah, mas eu gosto desse anime. Você gosta de anime merda? Então, eu não gosto de anime merda. Mas qual anime você gosta? Então, esse é uma merda. Não, não é uma merda. É por isso que a minha determinação de merda é diferente do pessoal. Muita gente é, como eu falei, ou é bom ou é ruim, não existe meio termo. Como pra mim existe o meio termo, a lista de merda diminui. Eu confesso que nos últimos tempos eu tô vendo menos anime merda porque eu tô tendo menos tempo pra ver animes. Então, eu realmente, aqueles que são muito ruins eu não tô vendo. Aqueles que são admitíveis pra ver, ainda tento ver, se eu não parar no meio. Mas no passado eu via muito mais anime merda. Eu era muito mais lixeiro de anime, cara. Exatamente. Todo mundo já teve uma época de lixeiro, cara. Não tem jeito, não. O ruim é quando a pessoa ainda continua a fazer lixeiro, né? Aí não me xinguem. Não, mas me xinguem. É porque tem uma época que a gente é lixeiro e não pega mais coisa maneira pra ver. Aí a gente cresce, a gente continua meio que na fase, a gente ainda vê muita coisa ruim, mas a gente vê pela zoeira, a gente sabe que é ruim. Quando a gente é mais novo, a gente não sabe que é ruim. A gente fica, não, tem uma coisa que dá pra salvar disso aqui. Isso aqui no fundo é bom. Cara, acho que ano passado eu tava sem nada pra fazer. Eu fui fazer maratona de novo de Reborn, cara. Por que que eu fui fazer isso? Ai, meu Deus do céu. Caramba, você tem muito tempo à toa, Sage. Tá doido. É, tava triste, é o negócio. Poxa vida. Eu devia ter feito maratona de novo de One Piece. Não, é muita coisa. Esse é o problema também, cara. Pelo menos seria muita coisa de coisa boa, né? Prefiro ver muitas coisas boas do que uma coisa boa muito grande. É. Vamos tentar começar a nossa lista aqui. Cara, tentei montar uma lista, peguei no meu anime list e a lista não parava de crescer. Eu falei, quer saber? Vou parar de escrever aqui, senão não vai dar. Nossa senhora, realmente. Tem um monte de coisa aqui que a merda, como eu já disse, é relativa. Pra alguns, vai ser merda. Pra mim, alguns são ok. Outros são merda mesmo. Vou falar um aqui que a merda não é relativa, porque... Vamos lá. High School DxD. A única coisa boa nele é o fanservice, cara. A única coisa boa, eu acho, né? Só pra quem gosta, cara. Nossa. É, cara, esse é um anime que, tipo, quando ele saiu, eu já tinha saído dessa fase de ver anime ruim e tal, de lixeiro. Falei, cara, não, só não. Cara, acho que eu só devo ter visto a primeira temporada, alguns pedaços de relance, cara. Já tá passando a quarta, tô acompanhando até agora. E mudou o character design ainda, né, cara? Aí o pessoal tava xingando. Porra, mudou o character design. Aí você vai ver um mangá original, light novel original. É esse o character design. Cacete. O pessoal ficou mal acostumado. É, mas tirando as peitudas e tudo mais, é um anime que quem gosta disso daí pode ver também, né? Mas basicamente você vai curtir o fanservice, desenfreado. Pra quem gosta desse tipo. E as piadas. Que a história, assim, eu já me perdi na história. Já não entendo pra nada. Assim que a cada temporada aumenta esse harém. Porra, só aumenta esse negócio. Né? Que coisa. Mas a história não é ruim. Fazer o quê, né? Eu já perdi a história. Tô vendo pelo fanservice mesmo. Ah, dane-se mesmo, é. Tem que ter algum elemento, algum motivo, pelo menos, pra ver, né? Tipo, eu com Queen's Blade. Eu acho uma merda mesmo, realmente. Mas tem que ter gente que gosta, né? Pra fazer o quê? Sim. Não, então, Queen's Blade, High School DxD e High School of the Dead, esses harinhos, esse esquema, tem um amigo meu daqui que sempre vê esses negócios assim, só pela zoeira, assim. Eu falo, cara, não consigo, não dá, velho. Não dá, velho. Mas High School of the Dead tem pelo menos uma história melhor do que essas aí. Aí a gente já pega isso. Por mais que as outras coisas, né? Tipo, o peito que desvia de bala, seja zoeira pra caralho, né? A história é melhorzinha de você comparar com esses dois. Não, High School of the Dead, ele foi feita usando uma fórmula de sucesso para o público dele. É peitos, é armas e é zumbis. Então tem público pra isso. História? Dane-se a história, cara. Põe esses três elementos juntos, vai ter ter público. O mangaka até deve ter se perdido pra seguir essa história. Ele parou de escrever. É, eu não sei, ele tava doente, passou alguma coisa, ele entrou num hiato, nada, e a história não... Ele escreveu 3 mangá no meio e não termina esse daí, esse outro aí. Ele tá de putaria mesmo. Ele não sabe o que escrever, ele não tem mais ideia. Vou pra onde agora? Não tem lugar pra ir. É... Como é que eu encerro essa coisa? É, como é que ele encerra? Se ele fez uma história boa, agora não consegue fazer mais. Vai todo mundo morrer? Vai todo mundo ser salvo? E aí, cara? Porque até onde ele fez é uma história boa. Era bem interessante, e, apesar de todo o fanservice e as coisas meio idiotas, bem desviadas de bala do anime. É, todo mundo lembra, né? Mas com tudo isso daí, ele tinha uma fórmula de sucesso com uma história boa. Acho que ele se perdeu porque ele não sabia, nunca tinha feito uma história boa na vida, talvez. Não peguei outros trabalhos dele, eu tô falando merda mesmo. Eu sabe, quer dizer, eu peguei sim, tem o 3GX, mas 3GX só do design, né? Acho que sim. Mas a história é ruim, né? Não, mas você pega assim, de design ruim, que, e a história também não é uma grande coisa, mas que eu gosto, Capitão Tsubasa. Por algum motivo eu ainda gosto de ver esse negócio. Não tô tão atualizado mais, mas ainda gosto de ver aqueles arcos que tinha ali, cara. E eu sei que, na verdade, o mangá é uma tragédia. O mangá, o cara, tipo, aí faltou todas as aulas de desenho dele, da vida. De ilustração, cara, é terrível. Nossa, de história também, cara, você pegar as outras histórias dele, é tudo repetido, é sempre o mesmo plot a história dele. Tipo, quando ele chega no arco lá do Golden 23, que é o pré-olímpico, ele pega o goleiro, o Akashima Azul, ele transforma o cara no atacante, no centroavante. Hã? O quê? O que tá acontecendo aqui? E vai outras coisas que eu não tô entendendo. Não vai nada. Até aí, eu gosto de Inazuma Eleven. Eu gosto muito de Inazuma Eleven. Esse é um anime que eu não vou admitir que é uma merda, cara. Eu acho ele legal pra caramba. Porque ele tem um público de criança, né? E eu acho que pras crianças devem gostar. Inazuma Eleven? É, criança. Então, pra criança ela funciona, né? Ah, ele é basicamente um shonenzão de batalha. De futebol. Só que com futebol. É, porra, é poder. Mas se você parar pra analisar mesmo, a história é bem bobinha. Sabe? Não, ela é bobinha, mas ela é feita pra criança. Deixa pra elas. Deixa nada. É legal. Não é pra público adulto avaliar, é pra criança. É que nem eu questionar Yu-Gi-Oh! Também. É pra criança, gente. E é divertido. Ué, eu me divirto com isso daí. E eu vejo. Quer dizer, eu não vejo tanta frequência. Mas eu vejo, é. Quer ver um que todo mundo fala que é uma merda? Eu acho maneiro? É Retalha. Eu acho bem sacado. Cara, eu nunca peguei pra ver esse aí. Eu tive uma época que. Eu nunca ouvi o pessoal nem falar mal, não. Eu tive uma época que tinha umas amigas minhas aqui que todos eram muito apaixonados por esse anime, assim. E falavam dele o dia inteiro. Aí eu. Não quero ver. Então, ele, na verdade, ele tem mais um público mais feminino, já que tem personagens fofinhos. São representações de países como personagens. Personagens fofinhos. Masculinos. Tem que cesar isso, senão seria bom. Você tem, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é aquele cara bravo, mas que ele tem um lado fofo também na Alemanha. Tem a Itália, que é o protagonista. Ele é bobão. Você tem os Estados Unidos, América. Ele quer ser o herói, né? Então ele fica fazendo essas sacadas de estereótipos de países e seus habitantes com eles, né? Interagindo. Ele ainda num ambiente que seria como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, mas eles batendo e discutindo. Ah, então tem o trio da Alemanha com a Itália e com o Japão, né? Contra os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia, né? A União Soviética. Aí tá lá os três discutindo. Eu acho tão bem sacado o jeito que é contada a história. A animação é pra um público que gosta de coisas fofas e eu gosto deste anime. Eu achei legal, ué. E é uma merda se você olhar pro outro público. Eu passei longe, mas em compensação eu vi um anime que é chamado Potter, que são representações femininas de armas. Ah, eu já ouvi falar dele. Passei longe desse. Nossa, eu não consigo ver essas coisas, não. Elas são armas, elas usam as mesmas armas que são elas, pra fazer joguinhos de guerra, não sei o quê. Elas são as armas. E elas estão numa escola de armas. E é divertido, porque são garotinhas. Eu gosto de animes militares, eu tava caçando alguns animes militares, aí me bateu esse, aí eu vi a descrição, como que tava a minha situação de vida, eu falei, não vai dar tempo. Acho que não vou querer ver, não. Não tô com vontade agora. Eu acho, então não vou ver, acho que pra você é aquele C-Cube lá das garotas ali. Ah, já vi. Tem o clube, aqui tem o clube é melhor, né? Tem o clube de Airsoft, né? Aquilo lá, eu acho que pra você é melhor. Até porque a história dele é melhor mesmo, né? Esse eu vi. Esse eu achei mais interessante também. Mais legal. De boa, né? Não, a história realmente é melhor. É bem construída de alguma forma, né? Ao contrário desse outro que é basicamente as garotas que são armas e atirando pra lá e pra cá, não sei o quê. Tem uma história mais ou menos, né? Não é tão... Mas esse é mais provável aquele anime que eu vou deixar rodando no notebook e vou estar fazendo outras coisas. Então, ele vai estar ali rodando. Eu vou dizer que eu vi esse anime. Nossa, esse eu nunca nem ouvi falar e ainda bem, tô feliz. Esse eu conheço. Eu tô feliz pra conhecer. Cara, desses animes aí, tem um que a galera não gosta, mas eu gosto pra caramba dele. Mas o pessoal não gosta, mas só, o pessoal fala, acha que é merda, mas por causa da animação, que é o Ako no Hana. Ah, ele é usa rotoscopia, né? Era... Isso. É porque assim, o traço ficou bem, realmente, muito diferente do mangá, se assim, for pegar assim. Mas como eu vi ele mais por causa da história e tal, ah, o pessoal que deixa de ver ele tá perdendo uma história maneira. Sempre que eu tô, às vezes, tô navegando no Facebook, o pessoal, ah, porque Ako no Hana é um anime merda, que traço aí, dá aquele comichão, tipo, ah, eu preciso falar que não é merda. Aí eu deixo pra lá porque eu não quero tretar na internet. Mas é por causa daquilo que eu falei. Pra, hoje em dia, essas pessoas, ou é ruim ou é bom, não existe meio termo. Você pode analisar esse anime só pela história, porque aí o traço pode ser, realmente, é estranho, né? Se o pessoal que fez o traço do mangá, mas a história é boa. Então, mas você tem que pensar, essas pessoas que falam que é uma merda, eles não deram chance pro anime. Eles viram externamente. Mal vi o primeiro episódio, é uma merda. Tô nem aí pra história. Ou ele tá com motivo pra odiar o anime. Nem viu o anime e acontece, né? A polarização do mundo de hoje. Cara, assim... Eu tô falando sério agora, né? Não, por exemplo, ó, essa questão de ter visto por fora. Aí depois, quando você dá uma chance, você adora. Quer ver? Tem um anime que eu entrei nessa linha. Girls and Panzers. Eu olhava por fora e eu via. Cara, são garotas que estão pilotando os tanques de guerra num esporte. Eu acho bobo, não vou ver. A ideia é bobinha, mas é legal o anime. Aí eu tava naquela onda de animes militares que eu gosto. Aí eu tinha visto um outro antes chamado High School Fleet, o Haifuru, né? Que são garotas que estavam em navios de guerra, né? Comandando navios de guerra. Elas não são os navios de guerra, elas estão comandando navios de guerra, né? E são garotas de escola. É diferente. Não é Kankole, tá? É outra coisa. Tem também outro, né? Então, o High School Fleet, o Haifuru, eu acabei vendo. E eu adorei, cara. Porra! Apesar que é bobo também a premissa. Mas eu achei legal, porque tem um monte de situações militares de guerra, de comando. E é bem tenso, galera. Isso, de habilidades, linhas de comando, estratégias. Aí tava caçando. Saiu lá. Girls and Panzers, eu já tive que falar. Não sei, mas tô nessa onda. Vou ver. Cara, adorei. Fiquei fanático. Tá lançando mais filmes. E eu tô esperando lançando mais filmes pra ver. Porque o Girls and Panzers, como eu já disse, são garotas que pilotam tanques num jogo de derrotar outros tanques. Então, são escolas contra escolas. Então, eu acho interessante, porque também tem estratégia, tem a parte militar, tem a parte de linhas de comando, de fazer. E é bem feito isso. Informações técnicas. É bem feito. Só que são garotas moe, que pilotam. Então, você olha por fora, ah, que merda. O cara que não gosta de moe já fala, é uma merda. O cara que não tá nem aí pra moe, ele fica assustado com apenas a premissa. Agora, o cara que adora, vai ver e vai se surpreender que tem um anime legal com as coisas que ele gosta. É! Cara, eu não ligo pra moe, cara, mas eu adorei a história. Porra, então é legal, cara. Então, acho que vale a pena, pelo menos, né? Eu sei que teve muitos problemas de desenvolvimento desse anime. Teve 2 episódios de revisão e depois o anime acabou uns 3 meses depois, só... Mas foi legal. Eu gostei. Os filmes são ótimos, por exemplo. Tem um aí que as pessoas não gostam, que eu gosto bastante. Não vou mentir, eu gosto pra caramba. Que esse é mais da antiga e hoje em dia todo mundo fala que é ruim, mas eu gosto, que é o Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, ele tem algumas virtudes. E tem um monte de problemas, né? Cara, tem o Gogeta, o Super Saiyajin 4, velho. Só por isso já vale. Não, isso é legal. A ideia do Super Saiyajin 4 e quando você tem a fusão de 2 Super Saiyajins 4. Exatamente. Olha só, velho. Cara, tem como isso ser ruim? Não tem. Não tem como isso ser paia. Fica pô, fodão. Vou falar que o que eu mais gosto do Dragon Ball GT é o que todo mundo odeia. O quê? Então vou ficar quieto, ninguém precisa falar. O quê agora? E eu não estou falando do robô. É a Pan, pode ser. Óbvio, né? Eu gosto do que todo mundo gosta do GT também. A abertura, né? Então, mas tirando isso, tem algumas partes de drama, partes emocionantes que eu acho legal, né? Aquela parte entre os dragões, tentar salvar os personagens, são derrubados pelos dragões, etc. Acho bonitinho. A saga dos dragões é bem legal. Então, a saga dos dragões, ela tem muitas virtudes, que eu gosto. O problema é o que vem antes. Então, exatamente, o problema é o que vem antes. A saga dos dragões é boa. É uma ideia bem interessante que, fizeram muitos pedidos egoístas, não sei o que, com as esferas, e por isso elas ficaram corrompidas, que é o motivo do todo arco, né? O que eu não gosto é da parte da grande viagem, que é confuso. Eles falam, tem as esferas do dragão que o pessoal não conhece falar. Como assim, esferas do dragão? Porra, tem, existem. Ah, mas são negras. Ah, mas até então, Dragon Ball Super tem as esferas novas lá também, que ninguém nunca ouviu falar, que são do tamanho de... Planetas. Tamanho de realidades lá, e tá todo mundo beleza com isso também. Então, o Dragon Ball Super, ele também tem problemas a partir de começo dele, né? Mas o problema do começo é mais porque ele recapitulou os filmes. Não, mas tem outras partes também. Aquela briga entre os dois universos, achei ok. Depois chega a parte da viagem no futuro. Eu achei confuso demais, ficou bizarro. Não curti. Ah, Dragon Ball nunca foi muito bom com essa porra de viagem no tempo, né? Convenhamos. Quando chegou o Torneio do Poder, aí sim eu me empolguei pra caramba com o anime. Opa, aí sim. Aquela questão, bateu o Shonen quando tem um torneio. Opa, aí embala, cara. Torneio de 40 e poucos minutos que em horas deve ter durado umas 10 horas. O pessoal reclamando aqueles 5 minutos em Namekusei. Foram nada. Foram nada. É, o meio minuto da última batalha durou 5 episódios. É, mas eu não sei se o Dragon Ball Super todo mundo fala uma merda. Quer dizer, todo mundo fala, vai. É verdade. Tem uma galera que fala, mas eu ainda acho ele ok. Ele ok, ué. O torneio final que é empolgante. Ele é um shonen igual a todos os outros. Igual Dragon Ball sempre foi. Quando a gente fala de shonen, acho que mais Battle Shonen, talvez tenha mais animes merdas. Eu não sei de Battle Shonen. Mas tem alguns que eu ainda gosto, né? Fazer o quê? Cavaleiros. Gosto. Mas se for ver Battle Shonen, a maioria, na verdade, é merda. Mas a gente gosta porque tem muita luta. Ah, tem alguns que são legais, são bem feitinhos, mas é raridade. Vamos colocar tipo, ó, One Piece é um Battle Shonen. O Hunter é bom. É, Hunter é legal. O Boku no Hero, que tá rolando agora, também é legal. Ele é ótimo, é. Boku no Hero é ótimo, é. Pega alguns outros que só fala que é muito ruim, mas tem algumas virtudes ainda. Agora, se parar, Naruto é mais ou menos também, se parar pra analisar. Ainda tem umas virtudes. Tá, é confuso alguns momentos que me irrita Naruto. Tipo, esse é o vilão final, mas ele é um pau-mandado daquele cara. Não, mas ele é um pau-mandado também do outro. Cara, mas esse é um pau-mandado da... Caramba! Ô Kishimoto, defina quem é o principal vilão dessa história, essa cara. Essa cadeia de comando aí que a gente de vilões? É, caramba. Eu sei que a história é focada no ciclo de ódio que não para, mas caramba, viu? Meu Deus do céu. Mas tem umas virtudes. Pelo menos eu gostava do primeiro anime, né? Antes dos fillers também. Depois, quando chega no Shippuden, eu achei... sei lá, viu? Não é tão mais legal quanto era antigamente. Mas pelo menos o final foi legal. Pelo menos isso. Ao contrário de Bleach, que o final foi uma desgraça. Nossa. Bleach devia ter acabado no Soul Society. Gente do céu. Até lá, o anime tava legal. E o Kubo ainda fez os pares nada a ver, só porque ele tava bravo. Olha o chip que não deu certo. Não, é sério isso, né? Ele não vai admitir nunca, mas ele fez isso por sacanagem. Quero ver se ele admite que o mangá dele é uma merda, cara. Exatamente por isso. Todo mundo queria uma coisa, só que ele não fez o que todo mundo queria, porque ele não pôde fazer a história que ele queria continuar até sempre. Então dane-se vocês também. Vou fazer o que eu quero e foda-se vocês. Mas ele nunca vai admitir isso, porque ele pôs no mangá inteiro todas as pistas e inverteu no final. Filho, né? Da mãe, desgraçado. Fala se ele não fez de birra. Ah, é. Com certeza ele fez de birra. Cara, sabe um anime que eu ainda não revi? Eu não sei se eu gosto dele ou não. Eu acho que eu não gosto, do Shurato. Eu gosto dele. Gosto bastante. Revi ele há pouco tempo, só não assisti os ovos. Eu sei que ele é uma merda, mas eu ainda não consigo dizer se eu gosto ou ainda não gosto dele. Porque eu não revi ele. Tem algumas coisas que eu não gostava dele, tem outras que eu gostava. Mas vamos ver, né? Acho que um que eu gostava mais era o Samurai Warrior. Ah, então, esse aí você tem que pegar pra rever a versão americana dele, que foi a que passou aqui, que é a versão japonesa. Japonesa é muito ruim. Vixe Maria. É bem ruim, assim. É, a versão americana, que aquilo que parece, eles fizeram um bom trabalho de cortar a série, sacou? Eles cortaram toda a gordura da série e tal, e viram uma outra série, basicamente. A série original... Eu fui pegar pra ver o tipo, pô, relembrar a infância, deixa eu ver aqui. Aí eu peguei a original sem querer pra ver, pô, não tá tão legal. Aí eu descobri, aí eu, tá explicado. Cara, eu não sei, eu preciso dar uma olhada. Tem algumas coisas de, realmente de versão que chega aqui no Brasil, tipo, nos Estados Unidos, que eu não sei como é a versão original. Eu lembro daquele Músculo Total, que eu até que eu gostava, né? Mas acho que deve ter alguns cortes também. Naquela época a tesoura passava forte. Eu lembro do Inuyasha quando cortou bastante. Eu lembro do Samurai X também quando cortou bastante. E foi violento. O Rurouni Kenshin, quando eu vi na Globo aquele lá, nossa, eu odiei. Cara, o que tá acontecendo? O verdadeiro Batosai foi os cortes do no anime. Eu lembro que eu tinha odiado. O que aconteceu? O cara não entende nada. Pô, aí eu vou ver o original. Ah, aí sim, cara. Aí sim eu tô gostando, né? Cara, mas assim, depende do gosto também, viu? Depende do momento pra ver esse anime. Eu lembro uma época no passado, quando eu tinha visto o Bucky também. O Bucky passou na Band Kids, né? Na época eu achava muito maneiro. Ah, sim. Gosto muito. Fui rever, é uma merda, cara. Nossa senhora. Mas eu ainda gosto dessa merda. Ah, cara, eu revi quase 10 anos atrás, assim. Mas eu gosto dessa merda, cara. Eu gostei ainda, cara. Mas é uma merda. Não, é aquela merda legalzinha, igual basicamente está dentro da pauta. É aquela merda legalzinha. Se diverte ainda. Sim. Mas ele é besta. A história, a sequência, pra onde ele vai, como termina. Gente... É feio esse negócio, mas eu ainda assim eu ainda gosto, porque eu me divirto com esse anime. Sim, ele tem um final surpreendente, na verdade, se for for falar que ele tem o mal, ele tem o mal de que, tipo, ele meio que termina duas vezes, né? Mas é legal, ainda assim. Não, é a forma de dar um up no poder do cara, vem do nada também. Ah, a gente descobre a maldição das pessoas também. É jogado, mas não te empolga. São 26 episódios que boa parte tem encheção de linguiça. Nossa, cara, se fosse mais curto, mais enxuto, seria mais interessante, eu acho. É, na verdade, tem essa coisa de duração também que às vezes me irrita, viu? Tem alguns animes que poderiam ser bem mais curtos. Outros poderiam ser bem mais longos. Né? Eu não sei, viu? Mas falando de mais alguns outros animes merdas, você tem mais alguns exemplos aí? Declaração Universal, que todo mundo fala que é uma merda? Ah, cara, eu não sei, tipo, tem alguns amigos meus que começaram a comentar sobre uns que eu vi, assim, que eu tenho um carinho. Tipo, Tenshimuyo eu gosto pra caramba. E tem alguns amigos meus que, tipo, cara, não é tão bom assim. Tem algumas coisas que eu gosto nele. Tenshimuyo, eu gosto, eu já revi mais uma vez, daí... Depende da saga ele também. É bom ainda. Depende da saga também, né? É. Tipo, o Ryoki eu acho bom, o primeiro, eu acho bom. É, o In Tokyo que é esquisito. O Tokyo, ele é estranho em alguns momentos. O Universe, ele é bom. Eu acho bom o Universe. Ele teve esse, o mais recente do Tenshimuyo. Tenshimuyo Aoi, Tenshimuyo, acho que era esse. Esse eu achei feinho demais. Não, o Ai, né? É... Ai, Tenshimuyo. E tem um spin-off Tenshimuyo GXP. Esse eu acho muito divertido. Eu acho muito legal. Tem o sobrinho do cara. Eu acho bom. E tem um outro spin-off também de Tenshimuyo, que é do o cara que é irmão do Tenshi. Que era o Isekai alguma coisa. Não lembro mais o nome. É o Isekai, o personagem vai parar no outro único, né? É Arém, mas assim. Eita. E tem o Dual Paralel também, que é meio a ideia, né? Também. Não é Tenshimuyo. Tem alguns que eu acho legal até, então, a questão de Tenshimuyo. Como já falei, tem virtudes, então eu acho legal, eu gosto dessas virtudes. É uma merda, algumas arcos, é. Mas o Tenshimuyo, ele tem a sua vantagem, de que ele foi um dos primeiros Aréns, que a gente fala. Primeiros, não. Um dos que popularizou a parte Arém. É, a gente pode falar que é aquela leva, né, que vem Tenshimuyo, Love Hina, vem nessa leva, assim, mais ou menos. É, agora a gente pode pegar e falar aqui, por exemplo, Love Hina, eu gosto, né? Mas ele tem uns retalhos no, eu gosto também, no anime, que deixa o anime não ser tão bom quanto o mangá. É, eu fico triste, o Love Hina que me deixa mais triste nele, assim, foi um dos primeiros animes legendados que eu assisti, por isso que ele tem um lugarzinho especial no meu coração. Eu tenho VHS ainda também. Aí, o único problema dele é que ele não tem, tipo assim, até hoje não fizeram o final do mangá, né? Tipo, ele termina, tipo, faltando, sei lá, um décimo que era pra fechar a história, eles não adaptam. Esse um décimo. Falta bastante coisa. Eles param naquela, salvo engano, eles param naquele arco da irmã dele, não é, mais ou menos? Isso, no arco da irmã. Que a irmã aprova o namoro dos dois, né? Na verdade, eles fazem um final no anime que é diferente do final do mangá, né? Para notar. Também. E, assim, ele não tem a mesma pegada que é o mangá. O mangá é muito louco e divertido. O anime, eles tentam pegar uma coisa mais de misteriosa também, com a leveza de humor e romance, e criando um monte de personagens ali, não servem pra nada. O final de Love Hina no anime, eles fazem lá todo um negócio que, lá na hospedaria tem um negócio que eles podem, que se eles forem no tal lugar lá, eles podem se beijarem lá, vai ficar juntos, não sei o que, e acontece um monte de confusão nos três episódios que acaba dando nisso. Isso não tem no mangá. No mangá ele viaja o país inteiro pra no final acabar conseguindo ficar, e ainda tem coisa depois disso. Esse então é um tipo de anime que, assim, ele, pra quem não leu o mangá, vai achar ok, bom, e depois que você vê o mangá, você não gosta do anime. Não gosta não, você diminui mais o seu valor pelo anime. Mas eu acho que o Akamatsu tem meio que um azar nisso, porque Negima também foi picotado. Pegar todos do Akamatsu, nenhum deles realmente foi daquele nível do mangá. O Keyholder, que saiu agora também, foi picotado pra caralho. Foi corrido demais o Keyholder. O Negima teve dois animes, um anime contando a história, mas é aquela animação bem meia boca da Shebeck. O segundo anime não tinha nada a ver com a história, só tinha os personagens ali se divertindo. É porque o segundo anime é o do segundo mangá. Ele fez um mangá paralelo de Negima que era só histórias nada a ver. Então, esse é o da Shaft, que pega a loucura da Shaft. O legal do Negima são os ovas. Aí sim, são muito bons. Mas os ovas não contam muito a parte da história. Eles aceleram também alguns momentos. Então, é uma pena, né? Que o Akamatsu não tem nenhuma obra decente. Decente, assim. Aquela coisa decente de anime, né? Toda todas são picotadas, por isso que muitas vezes elas entram nas listas de animes ruins. É, e que tem gente que adora, né? Gente que adora. Quer ver um anime que o pessoal fala que é ruim e eu gosto? E eu ainda acho que eu gosto, mas o pessoal vai falar mal de mim. É o Free. Eu gosto do Free, eu me divirto. Eu gosto também, eu nunca ouvi ninguém falar mal dele. Eu gosto pra caramba. Ah, não, você nunca viu ninguém falar mal do Free? Sério, eu nunca vi. Deixa eu sair desse podcast, calma aí. O pessoal fala assim, ah, porque tem um monte de personagem masculinos com peito aberto ali. Cara, eles são a equipe de natação. Ah, mas eles ficam fazendo muita piadinha entre eles e personagens masculinos. Ah, esses aí são pra que não gostam de linha de história, né? Eu sou mente aberta. Exatamente, eu gosto do contrário, então eu não vejo onde isso aí é. Cara, eu tenho a mente aberta, então eu me divirto. Mas eu sou, assim, vou dizer uma coisa aqui, né? Eu brinco com isso, assim, ah, que é uma bosta, não vou assistir. Mas, na verdade, eu gosto que tem essas coisas, porque tem que ter coisa pra todos os tipos de gosto. Eu não vou assistir, porque não é do meu gosto. Eu também, eu não sou o público dele, né? É mais o público feminino que gosta de Free. Mas eu me divirto, cara. Eu me divirto. Eu gosto dos personagens e eu gosto do esporte. Quer dizer, é um anime de esporte, então ele apresenta muitas coisas de esportes. E é uma ótima animação, né? A animação que eu gosto bastante do estúdio, que é da Kyoto Animation. Então é uma animação de qualidade. E, assim, eu gosto da interação, né? De piadinhas e de linha de história de eventos. Acho que vai ter uma terceira temporada e eu vou querer ver também. Vai ser legal. Falando em esporte, vamos falar de Keijo. Keijo? Não, Keijo, ele é bizarro demais. É demais, cara. Assim, eu assisti... Pra meu gosto, ele é demais. Então, cara, eu vi ele assim só pela pura curiosidade mórbida. Eu falei, velho, não é possível, deixa eu ver isso aqui. Eu vi todos os episódios assim, batendo palma com um nível de inacreditável. Eu adorei. Eu tinha lido um pouco o mangá, aí eu pensei, cara, essa porra não vai virar anime. Minha surpresa quando anunciaram o anime. Eita! E qual a minha surpresa depois que eu anunciaram que o mangá ele parou com esse negócio? Assim, ahá, porque eu não tô surpreso. Xingaram tanto ele. Então, eu adorei o anime. E o mangá foi cancelado porque os donos da revista não gostavam desse tipo de coisa. Mas o mangá fez sucesso, eles deixaram por um tempo, mas eles não conseguiam. Isso está ainda fora do que eles acreditavam certo. E daí teve briga do autor e mais com a editora e acabou que ele cancelou o mangá. Senão o mangá não tinha parado e estava aí até hoje. Esse anime quebrou bastante o estúdio, a Shebeck. Cara, tiveram um prejuízo violento com esse anime. Todo mundo metendo pau nele, né, do Keijo. Caramba. Só porque é um anime de sumô de bundas. Praticamente, né? Você tem que derrubar a garota na piscina, numa piscina. Um monte de técnicas malucas, de marciais. Assim, é premissa. Ele é bizarramente muito bom. Ele é aquele ruim que dá volta pra mim. Tá vendo? Olha a lista dos aliens, como ela é de qualidade. Caramba, viu? Eu falei? Ele é aquele ruim que dá volta. Ele é tão ruim, tão nonsense de idiota que dá volta e fica bom. Sabe um que todo mundo fala que é ruim, mas eu gosto? Halo Wars, cara. Nossa, esse eu nunca vi. Nossa, falam que é ruim? Falam que é ruim, por causa do Etch. Porque ele tem muito. Só que assim... Eu não achei que tem tanto et assim, não. Eu vejo muito et. Pra mim, ele foi bem suave. Então, ele não tem tanto, mas assim... Nada. Não, ele tem pouco, na verdade. Eu acho que, pra mim, ele tem pouco. Uma pessoa fala que tem muito. Cara, esse pessoal é maluco, né? Então, tem muito. Tem um et a cada uns 4 episódios. Pouquíssimo. O pessoal fala que é uma história meio besta também. Mas eu sou um cara que gosta de monte de informações técnicas. Eu me interessei, pelo menos eu vinha com essas informações de um monte de tipos de trens, as suas utilidades, as linhas de trens, como é a característica do vagão, etc. Só que é mais legal, Halo Wars passou exatamente no mesmo ano que estava passando Tokyuja, que é o Sentai dos trens. Ah, é não, Tokyuja eu achei bobinho. Curiosidade totalmente inútil, mas... Tokyuja eu achei bobinho. O Halo Wars eu comprei mais a história. A história é legal. Eu revi ele e gostei, continuei gostando ainda, então eu tô de boa. E o melhor dele é o encerramento. A música? Música ou o final dele, o último episódio? Música de encerramento. A música é boa, a música de encerramento. A melhor música. Foi a melhor música daquela temporada. Da Clarice? Aqui? Não. Não, Zack. Ah, Zack. Opa, adoro Zack. Caramba, é bom, hein? Realmente. Então, aí o pessoal falando aí e eu gostei desse anime. Né? Eu não entendo. É relativo. Já falei, merda é relativo. Overdrive da Zack. Tá. Cara, tem dois animes de robô que eu gosto que eles não fizeram tanto sucesso, infelizmente, assim. Por isso que tem um deles agora que eu tenho que, ou seja, me ajudar. Lembrar do nome dele, que ele, tanto que não teve nem segunda temporada, e teve a primeira e teve dois episódios mega corridos pra terminar. Vixe. Pra terminar ele, porque ia ter uma segunda temporada. É Bud Complex, lembrei aqui. Não sei se você lembra. Bud Complex, então. Sim. Ele eu gosto muito dele, mas eu sei que as pessoas não gostam, porque, tipo, teve 12, ia ter mais 12 episódios, só que aí, tipo, tiveram que fazer dois pra encerrar a série rápido, ou seja, as pessoas não gostam dele. Ele é ruim, mas eu gosto pra caramba dele. Sou muito triste não terem esticado mais a série, que era uma série boa. Esse eu achei ok, cara. Até não sou os mais fanáticos de animes de mecha, mas achei ele ok. Tem coisa coisas melhores, obviamente. Mas... Ah, eu sou apaixonadão com anime de mecha, assim. E esse tinha as paradas de viagem no tempo e tal. Eu tava curtindo aí. Infelizmente deu essa treta, né? Infelizmente aí. E o outro, que eu gosto pra caramba e que as pessoas... Essa a pessoa não gosta, mas tipo... Eu entendo que as pessoas não gostam, que o ecchi nele é meio desnecessário. Mas eu gosto muito dele por causa dos robôs e da história em si, que é o... Crossange. Não sei se você chegou a assistir. Já! Pô, Crossange é muito bom. Eu achei legal, cara. A história é boa. Sim, então, eu vi pela história, porque, cara, é tenso, velho. É tenso. Tipo, tem uns ete ali que você é velho... E ete nunca é desnecessário. Ah, cara, ali no Crossange chega uma hora que beira. Ah, eu sei que você já é masculino. Mas... Esse é um anime que eu me apeguei por causa da Seiyu, a Nanamizuki, que é a protagonista, cara. Mas eu achei legal também a parte de história, Sunrise faz mecha. Então, a história é muito boa. Então, eu gostei da parte. Tá certo que só tinha mulher, e mulher, assim, com ete mesmo, porque quando você tem que pilotar tal mecha, você tem que usar poucas roupas mesmo. Mas então, eu achei ok, né? Tem aquela história dela, né? De que era uma garota da elite, descobre que não é nada disso, vai jogada lá pra baixo, depois ela faz toda uma revolução pra derrubar a elite. Ok, eu achei ok, ué. Tô de boa com esse anime. Agora, sabe um anime que um monte de gente fala mal e eu ainda continuo achando ok? Até gosto, que é o Aldinoa Zero. Gosto bastante dele. Eu também gosto bastante. Eu gostei da história. O pessoal fala que a história é uma merda, mas eu não acho não. Não, eu também acho não. Acho que ela foi bem feitinha. Eu gosto, assim, tá certo que na segunda temporada, eles dão uma enfodecida no protagonista que beira quase o desnecessário. Tipo, não, cara, não precisava ter aumentado o nível do poder do cara. Deu um upper no cidadão, né? É, sacou? Ah, ele já era foda, sem nada. Daí eles colocaram a porra de um... Um olho biônico. Um olho biônico que faz cálculo automaticamente pra ele. Deu um up gigantesco. Deixava ele ser um olho fazendo aquilo lá que ele fazia. Eu não sei se é no primeiro episódio da segunda temporada ou no segundo, que tipo, se ele tá no espaço, assim, fala, não, eu vou me jogar na Terra. Não, mas como é que você vai cair no... Não, não, eu vou calculando durante a queda, assim, eu tava vendo isso, eu tipo, quê? Como assim, cara? Meu Deus. A única coisa que realmente eu não gosto desse anime é o garoto que se torna o vilão, antagonista. Eu acho ele um chato de galocha. Ah, sim, sim, ele é chatão mesmo. Nossa senhora. E o protagonista não tem personalidade nenhuma, mas é legal ele dando essa reviravolta. Sim, o vilão, ele tem o mesmo problema do Sasuke. É o cara que, tipo assim, o arco dele já foi resolvido, ele não tem por que ser vilão, mas o autor força a barra pra ele ser vilão, sabe? Aí você fica só, tipo, quê? Por quê, cara? Você é vilão, tipo, todas as respostas, todas as perguntas sem resposta, você não tem por que tá sendo vilão e você continua sendo vilão de forçar na barra demais, sabe? É horrível, horrível, horrível. Eu odeio personagens. Então, mas tirando essas coisas, é um anime que eu ainda gosto. E o final foi bem anticlímax, cara. Apesar dele ter sido escrito por um autor que eu gosto pra caramba, né, cara? Então, eu fiquei sabendo que não foi escrito completamente pelo Urobut. Não foi totalmente pelo Urobut? Ih, então... Não, já... ele deu só o plot e... Pensei que tinha sido. Ah, que droga. Eu também pensava que tinha sido, mas acho que é por isso que tem esses problemas. Ele deu o plot, deu vários argumentos. Ele deu a ideia do começo, aí vem outro cara pra escrever e se perdeu toda na história. Ei. É, provavelmente ele deu a ideia do plot inteiro, deu uns, sabe assim, uns rumos a seguir, mas deixou pra escrita pro outro, pra outra pessoa, sabe? Aí o cara foi lá e fez cagada. Ei, maravilha, fazer o quê? Agora, tem outros animes que o pessoal ainda fala merda também que eu ainda gosto. Quer ver? Tem mais outros, ó. Um que eu vou falar que eu já vi todo mundo falando mal e eu não entendo por que falam mal, que é o Mahouka. Eu não entendo. Eu também não. Esse eu não entendo tanto. Mahouka é bom. Eu gosto pra caramba de Mahouka. Eu gosto. Tirando a irmã que é uma mala do cara, mas de resto... Boníssima. Vontade de dar um tiro, né? Tá, e o protagonista que ele é fodão em tudo, tá? Às vezes incomoda. Mas eu gosto disso porque ele consegue resolver algumas coisas também. Então, mas eu gosto da... Não incomoda, né? Eu gosto da animação e eu gosto da história e eu gosto das ações. Então, ele pra mim é bom. E eu não entendo. A história é bem construída. A trilha sonora, por exemplo, é ótima também. A história é bem construída, os personagens secundários são muito bons. Eu gosto muito dos personagens secundários, né, dos colegas de classe dele. Eles são bem desenvolvidos. Pois é, e eu sei que vai ter ouvinte que vai ouvir isso aí e vai ter uma dor no ouvido deles. Ai, como que eles falam que é bom esse negócio? Que é bom. Eu acho bom, qual o problema? Tá saindo até, né? Quer dizer, o pessoal que acha ruim, a gente acha bom. Até lançaram outro filme que eu achei que gostei também do filme, pô. É. Quem fala mal, pelo que eu vi, é brasileiro. Eu não vi fora internacional falando muito mal disso aí. É, eu não sei, no Japão faz sucesso. Então. É, ele sempre tá bem nas listas japonesas. Mas é japonês, né? Então. É esse que vale, né? Por exemplo, esses de polêmicas aí de japoneses gostam. Eu gosto do Orenoimoto. É, tá, ele tem problemas, eu sei, mas eu gosto ainda. Orenoimoto, esse eu não conheço. Mas teve a final que eu não aceitei também, não vai fazer o quê, né? Orenoimoto é o cara que ele tem uma irmã, praticamente os dois não se falavam, aí ele descobre que a irmã é uma Otaku e ele decide conversar com ela e proteger praticamente o segredo dela. E rola um romance. É, meio, no final... Essas premissas é sempre assim. Ah, o cara tem uma irmã. Ih, pronto. Então, quando eu tô lendo a sinopse de qualquer anime, aí começa. O protagonista tem uma irmã. Ih, pronto, romance. Não, você sabe que quando a gente define de alguns animes de light novels, aí você fala, é isekai ou é irmãzinha? Tipo isso. Ou alguém viaja pra outro mundo, renasce em outro mundo, ou tem uma irmãzinha. É isso. Esse é da irmãzinha. É, do mesmo autor, tem agora o Eromanga-sensei também, que é... Eromanga-sensei também. O pote inicial é basicamente o mesmo, só que muda... A irmã não é exatamente só uma otaku, ela é a desenhista das histórias dele, e ele não sabia. É, e no Eromanga-sensei o cara fala já no começo, eu gosto dela. É. O cara do Eranimoto já fala, eu gosto dela, no começo. Então, é, pelo menos o cara do Eromanga-sensei, ele é... Ele tá lá, não, eu gosto da minha irmã, não sei o que, eu gosto da minha irmã, e foda-se, daí todo mundo se declarando pra ele, não, mas eu gosto da minha irmã. É tipo aquele lá, aquele perturbadaço lá, o Kiss versus Cis lá? Não. Aquilo lá é bom. Mas ele é meio perturbado, assim, né? Não, que Cis é eti demais. Não, ele é meio perturbadão, assim. Assim, eu assistia... O Eremoto não chega perto disso, não. Tá doido. Olha, eu assistia Kiss versus Cis quando eu era mais novo, assim, pelos motivos errados, velho. É sério, velho. Eu via pelos motivos errados. Ai, sério. Olha cara, só. Muitos anos. Altas revelações. A gente não vai passar do Sage aqui, não. Não precisa se incomodar. A gente nem... eu via esse anime pelos motivos errados, assim. Pelas cenas erradas que esse anime tinha, velho. Ah, Meu Deus, era mas foda. Vê esse anime pra alguma outra coisa, história, a história é isso. A história é isso, não é, né, que é, não, a história, não, a história é isso. Que cisa é, ué, fazer o quê? A história é isso, tem outra coisa. Não é, ah, não, a história é boa, não sei, não, a história é isso. Cara, ela foi feita com uma fórmula pra prender o público. Fórmula é essa, vou querer criar alguma coisa ete, que sei lá, deve ter alguma coisa, não sei como. Ah, duas irmãs que gostam do irmão, os dois não são irmãos de sangue. Ah, então tá, tem público, se vira agora, não sei. Eu acho que na história o cara, na verdade, tá namorando a professora agora, se eu não me engano. Tá confuso esse negócio. É? Que cis, é. Acho que era isso. O cara tá pegando a professora e não as irmãs? Tá namorando a professora. Eita, e as irmãs? Tão boladas com ele? Provavelmente, né? Tão lá, com ciúmes. Tão com ciúmes. Ok. Só pra ver, o cara tem a fórmula de pegar, tentar levantar o público, levantar a audiência. Se é bom ou não, outra história. Se a gente concorda ou não, é outra coisa. Eu acho que isso daí ainda acaba em harem. Acaba em harem. Tipo, de Loveru. To Love Ru. Tinha alguns momentos que eu gostava. Mas eu acho que eu gosto mais do To Love Ru, o Moto. Porque mudou o foco da garota protagonista. Tipo, tinha Lala, que não veio no começo do To Love Ru, né? Aí mudou para as irmãs da Lala. Ficou mais interessante pra mim. Ah, agora, essa história. Como tá agora no Darkness, né? É, então. Que o Darkness, o foco é também. Né? Então, que a irmã mais nova dela quer montar um harem pro protagonista. Porra, que coisa melhor que isso? Uma das pretendentes sua, a irmã mais nova da sua futura esposa, porque ele é prometido pra ela por causa das coisas intergalácticas lá, né? E a irmã mais nova fala, não, você vai ser um rei, você pode obter um harem. Por que não? Tá tudo certo. Vamos formar seu harem. Embora o To Love Ru também tenha aquela fórmula, né? Que é só eti. Se não tiver eti, esquece. Apesar que antes era publicado na Shonen Jump, na Weekly Shonen Jump. Nossa senhora, meu Deus. Por isso que saiu de lá. Por isso saiu de lá. E quando ele saiu de lá e foi pra Young Jump, acho que era Young Jump. Aí piorou. O hate aumentou. Porque é Seinen, a revista agora é Seinen, então o hate aumentou bastante. Só que acho que já acabou. Acho que já acabou ele. Acho que tá. Não, acho que não acabou o Darkness, não. Não, acho que já acabou o Darkness. Eu acho. Mas assim, tem seu público. Tem alguns momentos que eu gostava, tem outros que não, né? Agora, eu não sei se o pessoal odiava também o To Love Ru, viu? Ah, eu vejo muita gente falar mal. É hate, como eu falei, hate sempre é bom. É. Mas eu sei que o pessoal não vai gostar. Sabe um que eu acho maneiro, mas é idiota demais e o pessoal fala mal, mas ainda gosta? É o Kiba Strip. Eu me divirto. Ah, eu me divirto. Sim, mas veio do jogo, né? Sim, é um anime besta. Fazer o quê? Você precisa tirar a roupa das pessoas, né? É isso. Em Akihabara. Não faz sentido nenhum. Não, a história tá sem pé nem cabeça, mas é divertido. Ele é um anime legal porque ele é divertido. Ele é comédia, ele faz... Como é que fala? Ele faz referência a várias coisas, vários animes, vários jogos, cultura pop. Então, isso que eu gosto, quando taca um monte de referência, né? Por exemplo, quando apareceu aquela trio de cantoras... de grupo. É o Earphone, né? Eu achei, cara, apareceu o Earphone? Por quê? Pera aí, não tô entendendo. Porque o Earphone eu tinha visto antes no Soregaseyu, né? Que elas surgiram. Achei, cara, legal. Aí acho que foi vocês aí que me disse. Então, mas as três garotas são as Earphone. Sim, as dubladoras das três principais. É verdade, eu fui ver. É verdade, caramba. Então por isso que apareceu. Daí elas cantam a abertura e um dos encerramentos. Porque os encerramentos são vários encerramentos. É, né? Então... várias músicas. Não que eu goste de idols, realmente eu não gosto, não ligo. Mas cada encerramento parecia uma referência a um grupo idol ali. Interessante isso aí, cara. Referências, né? Pelo menos isso. Sim. Então eu gosto desses animes quando eles são bem sacados também. Sacados na questão de referências que dá pra pegar, né? Eu gosto. Pelo menos ele tenta fazer um jogo com seu público, né? Eu acho maneiro. Sim, e é legal quando eles chegam no episódio de Street Fighter daí. Olha, vai ter Street Fighter, não sei o que daí. Calma aí. Mas não é pra ser Street Fighter, alguma coisa assim. Não, esse é oficial. É o Street Fighter 4. Ali, não, 4 ou 5 ali, cara. Então, eles falam no, na chamada do próximo episódio. Não, mas esse é que na verdade vai ser oficial mesmo. Daí, oh, que legal. Cara, e eles apresentaram na tela o jogo do Street Fighter. Caramba, eles conseguiram licenciar esse negócio. Porra, ninguém nunca tinha mostrado uma partida real de fato de Street Fighter num anime, referência. Cara, achei maneiro. Mas por quê? É porque eu acho que tem alguma coisa aí com a produtora do jogo. Às vezes é um braço da Capcom que a gente não sabe. Faça ideia, alguma coisa rolou, cara, porque ela não veio de graça. É, de graça não veio mesmo, de graça nada. Cara, vocês falando desses animes, eu lembrei assim, ó, de um anime realmente que eu não gosto, mas eu tô gostando do spin-off dele. Não sei porquê. Tipo, eu não gosto do Sword Art Online, o original dele. Mas acho que não é por causa do primeiro arco, é por causa dos outros arcos. Que não fazem sentido na história, que quebram todo o ritmo. Pô, eu gosto do arco que faz parte desse jogo, do Gangueio. Então, mas eu tô gostando muito do spin-off agora, do Alternative Gangueio Online. É, cara, eu já não sou muito fã de Sal. Aí eu vi esse assim, que era menininha Moe, assim, eu... Ah, não, cara, Sal já não é legal. Com Moe. Então, mas tem um motivo. Ah, então, um colega meu falou a mesma coisa comigo. Falei, não, cara, mas é Moe, velho. É uma desculpa pra botar um Moe, uma Moezinha. Não, aí, é uma desculpa, mas... É interessante, né? Porque é uma desculpa, mas que faz todo sentido. É que é interessante. A pessoa é complexada com a sua altura. Ela queria ser uma garotinha bonitinha, baixinha. Ela entrou em mais de 500 jogos até cair no Gangueio, onde ela conseguiu um avatar assim. Então, é um motivo pra ter Moe? É um motivo pra ter Moe, mas é um motivo plausível. Acontece na vida real. Muita gente tem complexo com essas coisas e vai jogar um jogo online e faz um personagem bonitinho só pra ser bem diferente de você. É, então, o Sal, eu tenho um problema que, tipo assim, eu gostei muito da primeira temporada e tal. Aí o problema é que aí chega na segunda temporada, na segunda parte lá, eles repetem a primeira. Aí vem o Gangueio, que é meio chato. É os negócios meio... Ah, eu acho o negócio... É, chato? Eu acho legal. Ele usa um lightsaber. Eu acho o negócio meio nada a ver com nada, mas eu gosto muito do arco final da segunda temporada, do Mother Rosario lá. Valeu pelo aquele arco final, que é muito, muito, muito, muito esse bom. Esse é bom. O primeiro arco do Sword Art Online e o Mother Rosario, eu acho muito bons. O problema é o que tem o restante. Os outros... Eu adoro o Gangueio. Eu adoro o Gangueio. Eu gosto mesmo, sabe do quê? Do mesmo criador, que eu gosto pra caramba mesmo, é o... Axel Word, claro. Axel Word. Eu não vi o filme ainda, eu baixei ele e ainda não assisti ainda o filme, eu tenho que ver. Ainda não vi até o final, preciso ver ainda. Eu acho Axel Word, a história de Axel Word, melhor do que Sword Art Online. Sim, sim, sim. Construção de personagem também eu acho bem melhor. Só que o problema é que Sword Art Online fez mais sucesso, então ele teve que pausar um pra se dedicar mais ao outro. É, então, esse o Alternative, né, o spin-off, eu tô gostando. Só que eu ainda não vi até o final. Então vamos ver se acabar, vou ver se eu mudo de opinião ou não. Porque vai que o final seja uma merda gigante. Aí eu vou ficar com ódio do anime. Que nem foi o Kado. Sei, Katsuru Kado. A gente gravou uma semana antes do final. A playlist. Eu tava adorando esse anime. Eu até botei a playlist e recomendei ele. Aí quando veio o último episódio... Ai, Que decepção, cara. A gente gravou uma semana antes. Que decepção, aquele anime. Putz, tava tudo tão bom. Mas o final, eu não engoli o final dele. Não engoli, não aceitei aquele Deus Ex Machina. Eu nem assisti o final depois que você falou. Eu sei que o Dash gostou ainda do anime. Gostei pra caramba. Eu gosto foi desse anime, assim. Até o final eu achei maneiro também. Aí, ó, tá vendo? Então, esse daí que eu achava legal, mas o último episódio foi um Deus Ex Machina que... Puta que pariu. Não curti a ideia, não. Não sei. Aí ele entrou na minha lista. É, achei uma merda, cara. Ele é bom, se não tivesse esse final. Mas toda aquela parte que normalmente as pessoas vão achar tediosas, porque é um anime todo político, é legal, é interessante. Mesmo com um final que você acha ruim. Aí depende, então. Mas aí, pessoal, é questão de afinidade, né? Pessoal que tem um gosto pra tal anime, acha legal. Se não tem afinidade pra esse, esquece. Quer ver um que eu comprei a história? E eu acho que o pessoal vai falar que vai ter olhar grosso. Se vou ver o personagem, eu vou ver, sei lá, só o caráter dele ainda. É o Saki. Saki é o anime de Mahjong. Esse eu não vi. Nem manjo. Só tem personagem moe. Só tem garotas. Eu quase assisti, moe. Mas quando eu fui assistir, eu descobri que tinha umas 5 temporadas atrás. Eu fico, porra. 5? Vou começar nessa. É que tem Zenkoku Ren, não sei o que. Que reino. Ah, tá. Nossa, você começou lá no finalzinho do Saki. É, umas temporadas atrás aí. Se eu olhar minhas listas, ela tinha colocado na minha lista, eu fui olhar, caralho, tem umas 3 temporadas antes. Não, eu comecei do começo. Preciso pegar e ver desde o começo, mas não peguei ainda. Então, assim, ele é moe, só tem garotas num clube escolar, enfrentando outros clubes escolares. São 5 garotas, enfrentando outras 5 garotas. Cada equipe você tem, são 4 escolas por partida, então umas 20 garotas pelo menos aparecendo. E vão aumentando. Perfeito. Então vai aumentando, só garotas. Perfeito. Só garotas moe. Igual quando assisti Shakunetsu no Takeo Musume, que é o anime de garotinha jogando ping-pong. Ah, sim. Só que o Saki, ele é um anime de Mahjong. Então ele te apresenta o Mahjong. Então ele te apresenta as jogadas de Mahjong e o que vai acontecendo. Ele não te dá todas as regras, né? Uma pena. Aí você tem que ir atrás, correndo. Quando eu fui atrás, entendendo o que tá acontecendo, cara, tá legal. Agora eu tô entendendo porque essa jogada é foda que ela tá fazendo. Porque essa outra jogada que ela tá fazendo é mais foda ainda. Igual quando assisti Yuon no Shigoto, que é o de Shogi. Ah, sim. Então, esse daí até que tava interessante em alguns momentos, né? Final é meio apressado. Pra caralho. Demais, né? Então, não é meu favorito em questão de jogo. Eu prefiro mais o Sangatsu no Lion, né? Mas isso é outra história, né, cara? É que o Ryono Shigoto tem Lolis e tem Echi. Olha aí, falei a lista do Zyner, cara. É uma maravilha, cara. Que medo. É uma maravilha. Por isso que eu chamei ele pra essa gravação aqui. Perfeito. Foi só adoro. Não, mas tipo, eu comprei a ideia porque eu gostei, eu sei que deve ter gente que vai ver e vai ter um olhar torto nesse negócio. Saki, moe, garotinhas. Eu ainda gostei desse anime, então eu comprei a ideia. Gente, vamos terminar esse podcast aqui. A gente falou um monte de coisa, um monte de besteira aqui, um monte de maluquice. Acho que rola de fazer uma parte 2 depois também, às vezes. Sempre vai ter anime vergonha alheia pra falar. Sem parte 2, cara, sem. Olha que a minha lista tá grande, mas eu realmente não quero mais falar dela, não, cara. Na boa. Só tem coisa aqui de fanboysice mesmo. E eu não vou falar. Pelo menos eu não falei daqueles que eu odeio mesmo. Eu odeio por odiar. E eu acho que a pessoa não gosta. Dá pra fazer. Cara, se tiver esse, eu vou falar mal de Terraform Mars, vou falar mal de Killing Bytes, vou falar mal de Big Order, vou falar mal de Twin Tail. Pô, eu gostei de Killing Bytes. Eu odiei esse anime, puta que pariu. Eu adorei. Eu não gostei de nada desse anime. Eu adorei. Tão ruim quanto Terraform Mars. Pô, seminuas. Ai. Olha, tá vendo? Terraform Mars eu acho legal, tem os lutins legais ali. Não, não gostei também. Terraform Mars é... como é que chama? Tropas Estelares. Isso, Tropas Estelares. Tá, esqueci o nome. Eu também. Tá, mas isso aqui não é um podcast disso, quem sabe a gente faça esse podcast, eu odeio esse anime. Ah, isso é bom, cara. Vai, eu vou começar com Cavaleiros. Não é uma merda. Quer dizer, é uma merda, mas eu gosto. Quer saber? Bom, vou terminar esse podcast aqui, que a gente falou um monte de coisa, um monte de maluquice, o pessoal deve estar xingando a gente, falando mal. Não vamos contar mais esse podcast, meu Deus do céu. Faz isso não, gente, continua escutando, por favor. Mas é isso, e o pessoal que quiser fazer jabá aí, façam, por favor. Ah, então, quem quiser ouvir mais, sou do J-Wave, você encontra a gente lá no jwave.com.br ou no agregador de podcast, vocês podem ouvir o J-Wave Cast lá, só digitar do Wave que vocês acham, e a gente fala de cultura pop, nerd e japonesa toda semana. Por exemplo, a gente fala de uns filmes de Sessão da Tarde também. gente é bem diversificado. É, e eu, por enquanto, tô só fazendo as playlists de anime da temporada, né? Vai sair a próxima, a gente tem que gravar o Side Deck. Logo, logo. Sim. É, mas se vocês quiserem ouvir minha voz, antigamente, eu pelo lá no site do putzilla.net.br tem todos os lagcasts antigos, os putzilla antigos e outras coisas mais. Apesar de tá tudo parado, mas tá lá, a gente paga o site ainda pra vocês poderem ouvir o que já foi. Eu nem digo nada, Zayda, porque o projeto X daqui a pouco tá indo pra esse mesmo caminho, cara. Tá triste o negócio. Ah, é. Paciência. Mas é isso. Valeu, galera, por escutar esse podcast. Manda e-mail, por favor. Comentário, por favor. É, comenta. Comenta os seus animes, cara. Que... Porra, xinga a gente, por favor. Estamos mais interessados em ver os animes ruins que vocês gostam do que vocês xingarem a gente. Não, xingar é bom, os da audiência. Que a gente... Xingar é bom, da audiência, cara. Não, não. Vocês têm que falar os seus animes ruins pra gente poder xingar vocês. É diferente. Aí não, sim, mas... também. Oi. Mas é isso, valeu galera, muito obrigado e falou, até a próxima vez. Tá. Até lá. Até mais. Aê, caixa de entrada. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, e passando alguns recados básicos de sempre, se você escuta o nosso podcast via feed, via iTunes, via mais algum agregador de podcast, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e por fim no nosso Twitter no @projetoxpodcast. Podcast. Recado, saiu na semana passada o Projeto X Playlist número 117 sobre temas de Copa do Mundo. Aproveitando toda essa festividade esportiva aí que começou agora faz pouco tempo, o pessoal tá se empolgando bastante. Vamos lá, escutem várias músicas temas de Copa do Mundo, tá bom galera? Então vamos lá, link na postagem. E agora, e-mails. E-mails com feedback do último podcast. O último podcast que foi sobre temas e pautas. E aqui temos um e-mail do Alan Rodrigo Domingues. Ele fala: olá, meu nome é Alan Rodrigo Domingues, eu sou de São Paulo, capital, e eu acompanho o Projeto X desde o cast de Não Lembro. Meus casts preferidos são os de retrospectiva e também de Pokémon. As minhas sugestões de pauta são Gundam Seed, New Genesis Evangelion, interessante, David Bowie, olha, animes de beisebol, jogos de estratégia, origami, obras de arte que nos marcaram, o Watchmen, por favor lancem esse cast, caramba, documentários que nos marcaram, e esses são os temas que eu tenho a sugerir, espero que os atendam um dia, um abraço, e esqueci de sugerir um tema de Monty Python. Cara, muitos temas legais, eu tenho que discutir aqui com a galera e vamos ver, né, se rola mais algum tema, mas valeu por todas essas sugestões, Alan, e por favor continue escutando o podcast, tá, valeu. Bom, aqui temos um outro e-mail do Rui Carol. Um e-mail grande dividido em duas partes. Ele fala: olá, pessoas que perpassam dimensões para divulgar o caos. Acho que deve estar se falando do Projeto X. É. Possivelmente este será mais um e-mail confuso e longo em duas partes. Quanto ao PXP roteiro de games, tem uma amiga que está tentando desenvolver um jogo de visual novel e o roteiro para isso é algo imenso. Um trabalho descomunal para que a experiência do jogador não seja prejudicada por furos na história e cada situação seja interessante. Durante o programa, fiquei muito interessado neste jogo do líder de torcida mudo. Iria ser um personagem memorável que poderia ter o estilo de Cromart High School. E acho que poderiam fazer umas 80 DLCs que venderiam horrores. É, talvez seja uma ideia para o PXP iniciar uma franquia e apresentar todo ano na E3. Boa ideia, hein? Também fiquei pensando que poderia existir um jogo baseado em uma ideia do podcast. No podcast é falado que o Brasil começou a derrapar junto com a vida da Dri. Imagine que o jogador seria um viajante do tempo e para salvar a humanidade deve ajudar a Dri a arrumar a própria vida. Se as decisões melhorassem a vida da Dri, o jogador teria mais atributos, mas se piorasse, ele iria perder as coisas que tinha até aparecer. Eu chamaria de Drelly Factor e podem usar esta ideia da forma como quiserem. Acho que a Dri ficaria feliz. Quanto ao roteiro de um jogo sem história, tem uma ideia antiga sobre o jogo da cobrinha dos celulares antigos. Aquilo na verdade é a representação de uma alma aprisionada, por isso que quando encosta na parede do jogo para fugir, ela é desintegrada. Nossa. Isso também explica porque a ambição de se tornar maior, coletando e devorando outras almas, vai fazendo o jogo ficar mais difícil, já que tocar em si mesmo é um lembrete dos pecados que o tornaram aquilo que é, e esta consciência desintegra a alma. Sobre o cast de temas e pautas, a guerra de waifus não é tão absurda assim. Acho que poderia ser uma espécie de torneio das trevas, onde se escolheria umas 8 personagens e se imaginaria as lutas entre elas respeitando o que se sabe delas nas suas obras correspondentes. Ixi, poderia se sortear as chaves e imaginar o confronto. Erza, né, do Fairy Tail, contra a Unohana, do Bleach, Android 18, do Dragon Ball, versus a Alita, do Battle Angel Alita, She-Hulk, da Marvel, versus a Jenny, do Nanatsu no Taizai, Mulher Maravilha, da DC, versus a Sarah Kerrigan, do StarCraft, ou seja, os conflitos são infinitos, e só dependia da capacidade e imaginação de quem fosse participar da quest. Acho que o Seiji faria um bom programa sobre Slam Dunk, que nunca faria um sobre política brasileira atual. Ace de política confuso. O Slam Dunk seria legal. Um quest para a Dri e vários dos integrantes seria vida de professor. Outro que acho que poderia gerar muitas histórias boas será sobre viagens. A gente já fez um de viagens faz tempo. E um que ela passaria longe seria sobre Hokuto no Ken, que é um belo tema. Ou não sei. Acho que o Jin fugiria de um programa sobre vida saudável e gostaria de um sobre terror. Opa. Vou deixar aqui também que acho que faz muita falta um programa sobre o David Bowie, caramba. E também um que seria legal ter uma playlist de encontros de cantores, tipo 666 do Michael Jackson, Paul McCartney, Stay do Eminem, Daido, Lady Gaga, John Bennett, etc. No mais, felicidades, alegrias, paixões inenarráveis e tchau. Era uma ruim. Muito obrigado por esse seu e-mail aqui grande. Muita informação. Porra, valeu por seu e-mail grande aqui. Bastante coisa aqui, bastante gestão. Vamos ver, conversar com a galera, vamos ver o que eles decidem. Valeu por tudo. Bom, eu vou ler aqui um comentário também bem grande do OnyxDF, que ele fala: ainda estou no começo da minha maratona, né? Estou no podcast 72, então as sugestões de tema que vou colocar, não sei se já foram feitas. Mas se tiver, dá pra fazer a parte 1, 2, 3, etc. Bom, uma de trânsito. Em especial, história sobre a primeira experiência dirigindo. É, isso a gente não teve. Interessante. Viciados Tecnológicos Anônimos, parte 2. Curioso. Jogos de tabuleiros. Bom, dicas sobre relacionamento amoroso. Ei, histórias de derrota. Olha aí, caramba. Religião. Polêmico. Expresso Cast sobre café. Faz sentido. Expresso Cast só com sugestões de livros, filmes, séries, etc. Tem que se aprofundar mesmo. Só falar porque estão curtindo. Uma boa. E playlist de funk que não entendo. Eu também não entendo nada, então esquece. Mas valeu por o seu comentário também, OnyxDev. Continua com a maratona aí. Valeu por tudo. Bom, galera, então vamos terminar a nossa caixa de entrada. Valeu por todo o feedback que vocês mandaram. Por favor, continua mandando mais e-mail, mais comentário. Continua seguindo a gente no Facebook. Continua seguindo a gente no Twitter. E até uma próxima vez. Assim espero, tá? Falou e tchau.